Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes. Muito boa noite. Boa tarde, boa noite, como preferir. Ainda a luz do dia lá fora. Ainda há alguma. Ainda é boa tarde. Boa tarde para todos. Bem-vindos à 21ª edição do nosso Anos 60. Ora, acabamos na passada semana a nossa longa caminhada pela década de 60, ano após ano. Acabamos, portanto, o ano, na semana passada, o ano de 1969. Trago-vos neste ano, ou melhor, nesta edição, estava agora aqui ainda a pensar nos anos, trago-vos nesta edição só música portuguesa. Portanto, é um especial anos 60 de música dos anos 60, feita e cantada em Portugal e em português. E porquê música portuguesa? Bom, eu decidi fazer uma edição especial sobre a música portuguesa, como creio já ter dito na semana passada, que, bom, nós nos anos 60 nós passamos muito pouca música portuguesa nestas últimas 10 edições, porque não tínhamos aqui precisamente o ano em que haviam sido lançadas muitas das músicas e, portanto, optamos por não sugerir datas que certamente acabariam por sair erradas. Só teríamos 10% de probabilidades de acertar e, portanto, não era uma informação fiável, acabamos por não fazer. Minguando-nos muito destas datas, vamos hoje dedicar a edição de hoje à música dos anos 60 portuguesa. Não importa se é de 63, 65, 67 ou não, o que interessa é que é dos anos 60 e isto basta para esta edição. Não bastaria para as outras, portanto, como disse, não optamos por, ou melhor, optamos por não trazer muita música portuguesa. Demónios Negros abrem a emissão de hoje com hoje, precisamente. Os Demónios Negros, quem é que não se lembra deste mítico grupo dos anos 60? Quem é desta geração, certamente que se recordará deste grupo de grande sucesso naquela altura. Este foi um dos grupos que acabou assim que o governo, não sei se é a expressão correta, enfim, o Estado, o chamou para a guerra colonial. Muitos dos grupos acabaram por volta de entre 67 e 69. Foi na altura em que os grupos mais foram atingidos, digamos assim, por esta vaga de chamadas para a guerra em África. Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, era por onde mais iam. E muitas das bandas acabaram. Por exemplo, recordo-me agora, talvez a banda que deixou mais saudades, os Shakes, por exemplo, que acabaram em 68, do qual saíram nomes como Carlos Mendes, Paulo de Carvalho. Nomes que figuraram e ficaram sempre para a história da música portuguesa. Mas não é com eles, não é com os Shakes que vamos ficar, dizia eu, com os Demónios Negros hoje, ainda com Natércia Barreto, a menina dos óculos de sol, que nos traz Triste e Só. E para fechar esta primeira seleção musical, vamos ficar com Férias, os Conchas, estes intérpretes que tinham temas, ou melhor, este grupo que tinha temas tão sugestivos como Sonho ou Bombom. Férias. É só mais um título sugestivo para uma música espetacular deste grupo que vamos ouvir daqui a pouco. Ora, daqui a pouco, porque antes, como disse, vamos ter Natércia Barreto e os Demónios Negros, que vão começar a tocar a partir de agora. Tarde para ver, o amor só faz sofrer, e que em mim também existe. Hoje, para mim tudo é tristeza, pois não tenho a certeza de encontrar um novo bem. Não sei a razão por que existe o nosso amor. Seja porque te quero com fervor. Hoje é muito tarde para ver, o amor só faz sofrer, e que em mim nosso amor. Talvez seja porque te quero com fervor. Hoje para mim tudo é tristeza, pois não tenho a certeza de encontrar um novo bem. Depois dos Conchas, vamos ficar com mais três temas que vão dar seguimento a esta nossa emissão do nosso anos 60. Mafalda Sofia traz-nos um tema que é, no mínimo, surpreendente. O tema chama-se simplesmente O. E um conselho, ouçam e vão ver que é realmente surpreendente. Então, ainda por cima, se tivermos em conta que estávamos nos anos 60, em plena ditadura, eu não sei se esta música chegou a ser censurada ou não. Creio que não, mas é uma música, digamos, atrevida para a altura. Hoje em dia, muito comum, mas na altura era uma surpresa ouvir Mafalda Sofia cantar este género de músicas. Vamos ainda ouvir É Tão Bom Amar, do cantor António Calvário, e depois vamos ficar com um mítico nome na música, ou melhor, eles são três, mas um nome basta para os caracterizar. Trio Odmira. Trazem-nos Nunca Te Esquecerei. É uma música lindíssima para ouvir nesta edição do Anos 60. Sábado. Estamos aqui mais uma vez nesta máquina do tempo que, como já é costume, nos traz sempre esta década mágica. Vamos à música. Oh, que coisa louca quando vejo o meu bem seguro na mãozinha. Oh, é um calor que até aqui em cima me vem, e sufocado eu digo oh. Ele não fala, mas diz oh. Então saímos de mãos dadas, bem coladas, e eu vou a pensar. Oh, que pensamento eu tive. Falar que temos pouco tempo para beijar. Eu roubo um beijo, ele diz oh. Eu roubo outro, ele diz oh. E pela noite adentro é oh, oh, oh, oh. É só beijar e só paramos se o guarda chegar. Sonhar o mundo para os dois. Ai, é tão bom. Ai, é tão bom. Para lá do luar temos novos sóis. Ai, é tão bom. Ai, é tão bom. Sonhamos então sem nunca acordar. Ai, é tão bom. Ai, é tão bom. Dá-me a tua mão, anda bem sonhar. O sonho é um manto de luar. Ai, é tão bom. Ai, é tão bom. Ai, é tão bom, ai, é tão bom. Sonhamos então sem nunca acordar. Ai, é tão bom, ai, é tão bom. Dá-me a tua mão, anda bem sonhar. O sonho é um manto de luar. Dá-me a tua mão, anda bem sonhar. O sonho é um manto de luar. Quando te vi pela primeira vez, por chegar ao fim sem avisar, talvez. Teu rosto singular me fez sonhar e estremeceu meu coração assim. Chegará finalmente esse momento que é um tempo, é princípio e fim. Razão que eu jamais soube explicar, me atraiu e que me aproximou. E aquilo que eu senti só não entendo, só não sinto alguém que não amou. Foi qualquer coisa tão maravilhosa e tão irreal que eu te imploro. Atenção ao coração que vai dizer te adoro. Foi qualquer coisa tão maravilhosa e tão irreal que eu te imploro. Vamos caminhando para o final da primeira parte do nosso Anos 60. Trago-vos agora os últimos três temas desta primeira parte. Taras e Montenegro. Quem é que não se lembra do Autocarro do Amor? Esta mítica música que recentemente foi reinterpretada por um grupo que agora não me recordo o nome, mas saiu será há pouco tempo com esta... Eu arriscar-me a dizer que era dos Mandalusa, mas agora não tenho a certeza. Bom, a música certa é que este tema original reporta-nos aos anos 60 e ao inevitável... Há inevitável inovação na música portuguesa. Com a chegada de bandas estrangeiras, como os Beatles, que revolucionaram tudo o que era música, surgiram imensos grupos de música rock, uns mais, outros menos, e um deles foram os Taras e Montenegro, que nos trazem o Autocarro do Amor. Ainda para ouvir Dona Vitória, do Quarteto 1111, do qual fazia parte o mítico e ainda hoje no ativo José Cid. E por fim, vamos chegar com o Marionete, e eu tenho a certeza que esta música vai-lhe ser familiar, não na versão portuguesa, mas numa versão inglesa que venceu o Festival de Eurovisão, um festival que ainda hoje existe, como é lógico e como é de conhecimento de todos, mas um festival que nos anos 60 deu o seu apogeu com a ser, por vários fatores, um motivo de entretenimento para toda a Europa. Ou melhor dizendo, para todos os países associados à European Broadcasting Union. Música de Simone de Oliveira, Marionette. É o tema que vai fechar a primeira parte do nosso Anos 60 para esta tarde-noite de sábado, 5 de fevereiro de 2011. Até já! Oh!

É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro, aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro, aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. Volta, bem-vindos agora à segunda parte do nosso Anos 60. Ora, acabamos com Simone de Oliveira. E, estimado ouvinte, não sei se Simone de Oliveira vos reporta a algo em específico. A mim reporta-me a um evento. É inevitável que nos lembremos da desfolhada e, por associação, ao Festival da Eurovisão, do mítico ano de 69. Ora, Simone de Oliveira, não vamos ouvi-la agora mais nenhuma vez, mas vamos ouvir três temas, dois deles que integraram o Festival Eurovisão da Canção e fizeram história em Portugal. Vamos ouvir três temas, mas só dois entraram, como disse, só dois venceram o Festival da Canção RTP em 60. Em 68 foi Carlos Mendes que venceu o Festival da Canção RTP com o tema Verão. E Eduardo Nascimento, já um ano antes, havia vencido também este festival, na sua edição terceira, com o tema Oição. Vamos ouvir estes dois temas e ainda um outro de Nicolau Breiner. É verdade, o nosso ator e produtor português também já cantou. Em 68, pedia um pouco mais. Faltava-lhe pouco realmente para vencer o festival. Conseguiu 33 pontos e ficou no terceiro lugar. Vamos ouvir estes três temas e eu volto daqui a pouco para mais música portuguesa dos anos 60. Como tudo que acaba, como pedra rolando de uma fraga, como fumo subindo no ar. Assim estou quase coração. O vento mudou e ela não voltou. As aves partiram, as folhas caíram. Ela quis viver e o mundo correu. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. Sei que ela mentiu para sempre. Mas é teu. Não mais tenho dó, que eu estou tão só. Batam-lhe as janelas, chorem sobre ela. E as nuvens choraram e quando voltaram soube que mentira para sempre. Novo mundo imaginado e pôr um ramo de estrelas no nosso céu inventado. Quero uma árvore de ideais, sombra da vida para nós. Pouco mais, pouco mais. Quero essa palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero um luar para moldar no mar de prata lavrada, onde o meu barco de remos deixa uma estrada marcada. Quero encontrar outro cais onde o meu barco atracar. Pouco mais, pouco mais. Só palavra, pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero o meu rosto moldar com uma réstia de vento, roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento. Quero os teus beijos banais que só me dás, por favor. Pouco mais, pouco mais. Estamos de volta depois de três músicas, podemos dizer, festivaleiras, se bem que a última não chegou a participar no Festival da Eurovisão, mas concorreu para o 4º Festival da Canção RTP, em 1968, como disse na minha intervenção anterior, a música então de Nicolau Brenner. Vamos agora ficar com uma música que é bem conhecida de todos nós, mas a versão, esta, bem, para quem na altura assistiu ao lançamento do LP, certamente não se esquecerá, mas hoje em dia os tártaros são quase míticos. Poucos são os que, na geração atual, conhecem este grupo. Estou a falar, precisamente, de um grupo que... Bom, eles, há um grupo semelhante, também surgiu nos anos 60, que é bem mais conhecido e foi bem mais duradouro, os The Shadows. Ora, os Tartars não são propriamente os The Shadows ingleses, têm a sua própria personalidade, mas o que é certo é que têm muitas semelhanças com este grupo norte-americano. Os Tartar nos trazem-nos Oh Rosa Arredonda a Saia, esta música dos anos 60 que revolucionou, de certa forma, a música popular, quanto mais não seja num gesto simbólico. Ainda por ouvir o mítico, a mítica voz de Sérgio Borges, o conjunto académico João Paulo, eles trazem-nos Jezebel, e logo depois vamos chegar com um grupo que dá pelo nome de Os Gambuzinos. Foi um dos grupos que surgiu nos anos 60 e acabou nos anos 60 também, a quando do chamamento de muitos dos membros destas bandas para a guerra colonial. Eles acabaram em 69, precisamente. Os Gambuzinos que nos trazem Aida. E é desta forma que seguimos rumo ao final da nossa emissão. A minha próxima intervenção será a última. Vamos à música então? Os Tártaros com Oh Rosa Arredonda a Saia. Thank you. E assim, caros ouvintes, que chegamos ao final de mais um Anos 60, hoje então dedicado por inteiro à música portuguesa. É uma compensação pelo facto de nas 10 edições anteriores só muito pontualmente termos trazido aqui música do nosso cantinho à beira-mar plantado. Para finalizar, vamos ficar com Os Gatos, o tema de Nuno Filipe, e logo depois uma mítica banda portuguesa dos anos 60, os Titãs, que nos trazem Mira-me Maria. É desta forma que fechamos as portas de mais um Anos 60. Já a seguir chega Josias Salvador com mais uma edição de Favorites. Tenha a continuação de uma boa noite na companhia do Canal 2. Os gatos que em cima dos telhados parecem ter de vidro os olhos liquefeitos. Ou aquela mulher desarrumada com os seios esmagando para peito. Ou ainda só os parapeitos alinhados nas ruas da cidade. E ainda aquele homem que correndo, que tem um grito no peito que não abre. E é o outro que olha e não entende. E é o vento cravado sobre os ombros, que nos engatarra como um ferro, perfurando devagar de ponto a ponto os pontos cardeais de uma parede ou os muros asfixiantes da garganta. Se debaixo dos gatos não se estende o odor raiado de plantas, ou ainda apenas as plantas, as raízes que mordem o prazer. E aquela criança sem saber, crescendo como um gato de varanda. Mas já nada é longo sobre as pedras, nem o limo reflete a água. E no círculo do gesto.